cabeça melhor. Entre papéis a minha alma sobrevive em dó. A companhia de um som alto pra me inspirar. E a mulher mais graciosa pra noite me amar. Preciso liberdade pra pensar melhor. Entre papéis a minha alma sobrevive em dó. A companhia de um som alto pra me inspirar. E a mulher mais graciosa pra noite me amar. É estranho pensar que a solidão faz bem, mas nela me encontro de timbres de Jorge Ben. Jorge, é disso aqui pra melhor, correndo com os melhores, por dias melhores e um lugar ao sol. E só, como não vou me inspirar, o corpo dela é a mais bela harmonia entre o céu e o mar. Não prometo amar, muito menos ficar, pois a estrada é minha paixão, dela não vou largar. Mas sempre vou voltar, nem que seja em seus pensamentos, como versou veríssimo no tempo e o vento. Tristeza e alento, superação, entre linhas ficção, vida real, inspiração, meu bom. Não fico parado esperando o patrão ver meu talento. Sou tipo de maia no papo de emprego, quero sossego. Ninguém manda em mim, não bato cartão, acordo tarde, mas luto todo dia pro sonho virar realidade. Preciso liberdade pra pensar melhor. Entre papéis a minha alma sobrevive em dó. A companhia de um som alto é pra me inspirar. E a mulher mais graciosa pra noite me amar. Liberdade pra pensar melhor. Entre papéis a minha alma sobrevive em dó. A companhia de um som alto pra me inspirar. E a mulher mais graciosa pra noite me amar. Pensamentos soam na escuridão, na madrugada entre versos e versos, na rua inspira a multidão, a instrumental alta bate nos falantes, minha alma concretiza sonhos irrelevantes, sinceridade constante, com o microfone na frente, aperte o rec e relaxa, dá um gás no bumbo e na caixa, sentimento forte cê acha, inspiração é a luz que nos guia, que nos conduz pra um lugar ao sol. Eu tô aqui, minha alma sobrevive em dor, eu tô aqui, liberdade pra pensar melhor, eu tô aqui, um som alto pra me inspirar. Eu tô aqui, a mais sincera pra noite me amar. Eu tô aqui, minha alma sobrevive em dó. Eu tô aqui, liberdade pra pensar melhor. Eu tô aqui, um som alto pra me inspirar. Eu tô aqui, a mais sincera pra noite me amar. Preciso liberdade pra pensar melhor. Entre papéis a minha alma sobrevive em dó. A companhia de um som alto pra me inspirar. E a mulher mais graciosa pra noite me amar. Preciso liberdade pra pensar melhor. Entre papéis a minha alma sobrevive em dó. A companhia de um som alto pra me inspirar. E a mulher mais graciosa pra noite me amar. Do que eu preciso eu sei, pegando a estrada sem. Quanto mais dizem que eu não posso mais, eu vou além. Tipo criando filhos pro mundo é questão de tempo. Eu sei que um dia restarão só meus versos ao vento. Enquanto isso eu vou curtindo um bom som. Volume é toda inspiração pra exercitar meu dom. Pra ver tudo os parceiros eu levo o dia inteiro. Em cada canto da cidade tem um verdadeiro. São os que estão ali sempre que precisar. Na hora do aperto ou daquela gela no bar. Curtindo samba de roda, toda a família presente. Isso não tem explicação, é coisa que se sente. Oh, é coisa que se sente. Preciso liberdade pra pensar melhor. Entre papéis a minha alma sobrevive em dó. A companhia de um som alto pra me inspirar.